gosta de sucesso, ouve 92 FM. Mais música, mais som. Noventa e dois FM. Alô, alô, estância de São Luís do Paraitinga e toda a região. Vem aí, rapaziada, vem aí a 13ª festa do Peão de Boiadeiro. Realização Cia de Rodeio Birubiru. Apresentação dos cães Buddy Collar, dos cavalos adestrados também, Bailão do Cowboy, Escolha da Rainha, Churrascaria Gaúcha e as barracas típicas. A locução da festa a cargo de Eduardo Cuiabano e Alonso Pimentel, o sobrinho do Mr. Mini. É a festa de São Luís do Paraitinga. Vem aí, do dia 5 ao dia 8 de setembro. De 5 a 8 de setembro, a grande festa do peão de São Luís do Paraitinga. Boa tarde, você acaba de embarcar em mais uma viagem musical nas ondas sonoras da Paraitinga FM 92.5. Eu sou Daniel Tucci, está começando mais um programa Let's Rock, com o melhor do rock, reggae e blues, até às 6 horas da tarde. É isso aí, fique sintonizado para curtir muita boa música e participe no telefone 3671-2611. Muito bem, hoje o programa está recheado de blues, cheio de bluesmans tocando as suas guitarras e soltando o seu lamento. Você vai ficar aí logo no começo com o Johnny Winter, com a música Gangster of Love. Johnny Winter, grande bluseiro nascido no Texas. O cara sempre foi e sempre se disse como um bluesman. É isso aí. Ele fez ali alguns discos ali mais hard rock, mas a onda do cara realmente o blues. Johnny Winter, que está nativo até hoje, fazendo o mais puro e autêntico blues. Você vai ficar agora com Gangster of Love. Segura! Jesse James and Frank James, Billy Kidd and all the rest. They're supposed to have been some bad cats out of the West. But if they could have dug me and my gangster ways, they would have hung up their guns, child, and made it to the grave. In a bar, girls from near and far say he's a gangster of love. Jump on my white horse, ride across the bottom line, roll 55 girls, kiss them all at the same time. Take 25 or 30, load them all on a freight. There's $1 million reward for me in each and every state. In a bar, girls from near and far say he's a gangster of love. Sheriff, and that's your wife on the back of my horse, 'cause I'm a gangster of love. Gangster of love. Don't you know, gangster of love. When I walk in a bar, girls from near and far say he's a gangster of love. Well, if you don't. Town. work on you. If you don't want to, don't have to get in trouble. If you don't want, oh yeah. If you don't want to, don't have to get in trouble. You better leave my woman alone. I don't believe in trouble. Lord, I don't want to start no fight. So take a heat and stay away from my little girl. Everything's gonna be alright. If you don't want to, don't have to. If you don't want, oh yeah. If you don't want, you don't have to get in trouble, Lord. You better leave my woman alone, my woman alone, my woman alone. You better leave. Before you better no more. Just for love to see, baby. Just for love to see, baby. Just for love to see, baby. It'll almost drive you crazy, oh yeah. Você está curtindo o programa Let's Rock, sabadão hoje, dia 24 de agosto. O programa hoje está recheado de blues. Você curtiu aí Johnny Winter? Você ficou aí com That's What Love Does, Can't Believe You Want to Leave, Leave My Woman Alone e Gangster of Love. Fique ligado, na sequência tem Yardbirds aqui no Let's Rock. E ligue, participe da nossa programação 3671-2611. Good morning, little schoolgirl. Can I go home? Yeah. Thank you. Agora 11 horas e 10 minutos, 11 e 10. Uma ótima manhã para vocês, um ótimo sábado, hoje de 24 de agosto de 2002. A Somente e o Fundo Social de Solidariedade da Instância Turística de São Luís do Paraitinga comunica a todos que realizará o curso de pães caseiros. Os interessados deverão comparecer no Fundo Social para maiores informações e inscrições. E daqui a pouquinho eu volto com mais música, daqui a pouquinho eu vou ter dedicação da Edivânia. 92 FM. Mais música, mais som. Essa vez voltamos com mais música. Vem pra cá, inclusive. Nosso amigo Júnior deixou sem fundo musical, né? Essa aí, brincadeira, hein? Essa vez vou ter agora a indicação da Edivânia. Ela oferece aí para seu esposo Ricardo a música Gincana aqui na Paraitinga FM, Wherever You You Go aqui na Paraitinga FM. Vim pra cá, Aparecido 367-611. Pronto, Júnior? É brincadeira, que deu um probleminha aqui no CD aqui, né? Nosso amigo Júnior. E vamos lá então. Vem chegando agora o sucesso pra vocês de Gincana aqui na Paraitinga FM. Somente voltamos aí, deu uma pequena queda de energia aqui, né? Mas voltamos, já voltamos com mais música. Liga pra cá, Parecipe, 367-611. Teachers dated me, my parents hated me. I was always in a fight, cause I can't do nothing right. Somente vamos então lá com sucesso pra vocês de Jim Kelly aqui na Parecipe FM. Agora vai, vamos lá. Sucesso pra vocês de Jim Kelly, Wherever You Go aqui na Parecipe FM. Lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you you 92 Consultora Odontológico Doutora Adriana Barbosa. Agora você pode fazer seu tratamento dentário com preço acessível e com ótima qualidade. Doutora Adriana é especialista em aparelhos corretivos para os dentes, trabalhando com aparelhos fixos e móveis. No consultório da Doutora Adriana Barbosa, você pode fazer também sua prótese como pontes e dentaduras, com pagamento facilitado. Lembrando que não precisa ter o custo inicial do aparelho ortodôntico. Você vai pagar somente o acompanhamento. Então chegou a sua oportunidade de sorrir. O consultório da Doutora Adriana fica na pracinha do Calçadão. Telefone 3671-2498. Atendimento todas as quinta-feira. Faça o seu orçamento, é gratuito. Agropecuária Pureza, a verdadeira casa do sertanejo, onde você encontra rações animal, medicamentos veterinários, artigos de cevaria e tudo mais para o seu sítio e fazenda. O Agropecuária Pureza, atendendo você o dia todo, todos os dias, para melhor atender você, ainda entrega a domicílio. Agropecuária Pureza, telefone ou fax 271-1406 ou 271-1516. Via de acesso João Romã, número 460, próxima à rodoviária de São Luís. Agropecuária Pureza, distribuidora de gás e água Pureza, Disque Gás, Disque Água, Disque 271-1516. E a entrega será super rápida em sua própria residência. Distribuidora de gás e água Pureza, via de acesso do Dr. Renato Aguiar, número 10, próximo à rodoviária de São Luís. nosso ouvinte Guns N' Roses aqui na Partiga FM. Vem pra cá, para sempre, 367-1611. E agora tem indicação. Deixa eu ver aqui. A sua mente agora de indicação da Andrea, ela oferece para o Wagner, Luana, Tainá, e também ela oferece para sua sobrinha, Josiane, e também para o Dione. Chrissy Hoff, um cantinho do seu coração. Muito obrigado, a Andrea, pela sua assistência e também participação. E também ela oferece para todos os ouvintes. A segunda indicação aqui. É da Jéssica, ela oferece para todos os ouvintes e também ela oferece para todos a rádio. Muito obrigado, Jéssica, pela sua sintonia e também participação. A música Kid de Abelha, Te Amo Para Sempre. Vem para cá, Príncipe, 367-1611. E até uma tarde, programa Você Faz Sucesso aqui na Paratiga FM. Vem chegando até o sucesso para você, um cantinho do seu coração com Chrissy Hoff, aqui na Paratiga FM 92,5. Apaixonado por teu sol e com apenas um cantinho, um pedacinho dessa luz, eu chego.